seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Irmãos, é uma alegria muito grande mais uma vez podermos abrir a palavra do Senhor para que Ele possa falar aos nossos corações a sua vontade. Todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Conforme estamos lendo no boletim informativo e ouvimos de comunicação, estamos iniciando agora uma semana especial na igreja, semana de oração, objetivo maior, e colheita como resultado, colher almas que estão tomando decisão por Jesus. Nesta semana fiquei muito feliz, estive visitando o senhor Hélio, ele é lá de Itararé, ele é pai da irmã Ellen, sogro do Dagoberto, a família está ali presente, E seu Hélio já conhece há muitos anos a Igreja Adventista. Agora, ele está para fazer uma cirurgia e decidiu, antes da cirurgia, descer as águas batismais, entregando o seu coração a Jesus. Fiquei muito feliz da decisão e da escolha que ele obteve em fazer a escolha para ser batizado na Igreja Adventista. Sua esposa pertence à Igreja Adventista da Reforma. E é claro que os líderes e os pastores daquela denominação fizeram toda a luta e todo o esforço para que o seu Hélio fosse batizado lá. Mas ele vem abrigando essa decisão há um bom tempo. Eu serei batizado na Igreja Adventista. Irmãos, antes de o sermão, permita-me lhes abrir o coração, porque as coisas, quando acontecem com a gente e primeiro mexe com a gente, é realmente o poder de Deus. Estava visitando o seu Hélio, conversando com ele, e a conversa se dirigiu também, se direcionou para a dona Zulmira, sua esposa, a mamãe da Ellen, pertencente à Reforma. E na medida que fomos conversando, irmãos, eu podia ver, sentir um coração sincero, com propósitos sinceros, mas enganado. Fiquei ali, imagino, amolantemente, umas 3 horas ou mais, né, Ellen? Falando, e eu imagino quanto já estavam cansados. E fui embora. E cheguei em casa, a adrenalina baixou, a gente se acomoda. E na medida que fui a me acomodando, recordando os argumentos e tudo citado e falado, uma sensação de vazio foi se apoderando de mim, que confesso para vocês, não consegui dormir aquela noite. Porque eu, Reginaldo, tinha falado. E o Senhor não. Os testemunhos não tinham sido abertos. Porque eu falei, quando deveria ter ido em casa, foi tanto tempo, são vizinhos meus, trazer os testemunhos, deixar Deus falar direto. Só consegui pegar no sono quando eu fiz um propósito, vou voltar lá e levar os testemunhos. Agora, naquela angústia de conseguir a oportunidade outra vez, liguei para Ellen, preciso mostrar as coisas para sua mãe, numa expectativa que só eu sabia, porque o humano tinha falado, porque o humano tinha argumentado. E quando o humano fala, quando o humano argumenta, passou aqueles momentos, a influência se vai. E para a alegria minha, a Ellen disse: pode vir, pastor. E eu peguei livros dos testemunhos e nos assentamos com dona Zulmira e falei: sua filha vai ler, nós vamos ouvir. E eu já tinha sublinhado tudo. E dona Ellen começou a ler. E quando ela lia que aqueles que chamam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia ou parte dela estão fazendo um serviço ao maligno, e ela ia lendo que a igreja é imperfeita, débil, frágil, procurando ser repreendida, mas ainda assim é o único instrumento na terra para o qual Deus volve a sua suprema atenção. E continuava lendo de que Deus não tem um movimento aqui, outro acolá, dirigindo povos separados, mas Ele tem uma igreja, um povo, e a esse Ele dirige. E na medida que foi lendo, depois de, eu imagino, umas 2 horas de leitura, né, Ellen? E a gente comentando e vendo, eu olhei para dona Zulmira e vi que os seus olhinhos brilhavam. E ela olhou para mim e disse: pastor, Nunca ninguém tinha me mostrado essas coisas. Primeiro ela perguntou: que livro é esse? E aí eu lhe mostrei o livro, mostrei a autora e mostrei, era da Casa Publicadora Brasileira, inclusive as predições de que essa igreja cresceria em escolas, em hospitais. E fomos mostrando para ela as instituições, a pregação do evangelho, os hospitais, Loma Linda, uma das mais conceituadas universidades norte-americanas, o NASP, Engenheiro Coelho, o NASP São Paulo, o NASP IASP, essas universidades todas. E eu voltei para ela e perguntei: e onde estão as instituições da reforma? Não estão se enquadrando dentro da profecia que essa igreja iluminaria o mundo, irradiaria o mundo? E Dona Zumira olhou para mim e disse: pastor, nunca me mostraram que Ellen White, a mensageira do Senhor, tinha dito isto, que ela tem, que Deus tem na terra um povo, uma igreja, e está dirigindo este povo, esta igreja. E então o assunto culminou com ela pedindo para ser aceita na Igreja Adventista por profissão de fé. Amém, irmãos. O poder de Deus, o poder do Evangelho. Eu confesso para você, sair dali tão feliz, tão feliz. E de novo comprovando, quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, realmente os resultados são vistos. Quando o homem fala, quando o homem argumenta, por muito que pensa que argumentou e que fez, isso é como bolha de sabão, daqui a pouquinho explode e passa. Por isto, nunca negligenciemos a palavra do Senhor para ler para as pessoas. Nunca negligenciemos os testemunhos do Espírito de profecia, porque o Senhor está falando diretamente. E quando o Senhor fala, o resultado está aí. Vocês iriam ver ontem a questão médica. Ellen, como é que ficou a cirurgia? Está marcado para que dia? Ainda não. Acha que possivelmente poderá ser batizado domingo que vem, então? Ok. Não importa. Para domingo que vem? Para domingo, então? Então, irmãos, ninguém pode perder. Seu Hélio, se coloque em pé, por favor. Dona Zumira, por favor. Ali está o casal. Louvado seja Deus que aí estão. Bendito o nome do Senhor, que vos abriu os olhos para decidirem enquanto é tempo. Enquanto é tempo, que vamos falar nesta manhã sobre esse assunto também. E a igreja de Piracicaba terá um orgulho muito feliz em recebê-los no seu seio, através do santo batismo e da profissão de fé. Que Deus os abençoe. Deus seja louvado. Bendito o nome do Senhor. Abramos a palavra do Senhor. João capítulo 9. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor, João 9, hoje estamos abrindo esta semana de evangelismo, de oração, de colheita. Hoje à noite, como vocês ouviram, nós teremos o pastor Luiz pregando diretamente, pastor Luiz Gonçalves, e sendo transmitido. Não perca, irmãos, será uma sequência muito especial. Mas vamos imaginar a hipótese de que o sinal tem algum problema, qualquer coisa. Não tem problema, a palavra de Deus será apresentada por uma pessoa aqui, mas de primeira mão vocês virão todas as noites para ouvir o pastor Luiz Gonçalves. Como amanhã à noite eu estarei aqui de plantão, hoje eu vou para o batismo lá no circuito de desbravadores, porque teremos um nosso sendo batizado lá, e eu estarei lá. Mas amanhã eu estarei aqui. Hoje a programação continua normal. Venham assistir o pastor Luiz Gonçalves. Se tiver qualquer problema, teremos um pregador a cumprir o programa normalmente. Tá bom, irmãos? E assim culminaremos o sábado, como comunicação já avisou, com a Santa Ceia às 17 horas. Vamos nos preparando desde já para esse feliz evento da semana, culminando com a Santa Ceia. Também como padaria, saiu pãozinho quente, sinais de esperança. Aqueles que estiveram no IASP, não, no NASP, no batismo da Ivani, viram o pastor Bulhão, autor deste livro. Irmãos, o pastor Bulhão está sendo e será nesses próximos meses o autor mais lido no mundo. Só este livro, 25 milhões de exemplares, escrito em 66 línguas. 66 línguas. Na primeira arrancada, 25 milhões de exemplares. Com os outros livros que ele já escreveu, e ainda onde esse vai parar, ele se tornará, até aqui, o escritor mais lido em termos de mundo. Imagina, excetuando a Bíblia, claro que vem há tanto tempo, né? Mas o escritor mais lido. Tivemos um encontro na associação essa semana, e tinha saído do prelo, quentinho, quentinho. Então, nessa primeira remessa que saiu, estavam propondo colocarem, junto com o cartão de Natal, que deverá chegar até o final do mês para vocês, até o final deverá chegar, que eu tive de renovar o pedido, porque deu o dobro daquilo que a gente tinha pedido. Então, o que que aconteceu? Quando nos mostraram o livro, eu pensei na minha cabeça, claro, se eu pensei na minha cabeça, né? Que coisa, que redundância. Eu pensei, vou precisar levar uns 1.500 a 2.000 para atender meu distrito de imediato. Quando eu fui fazer o meu pedido, não, pastor, tem uma cota, porque tem que acudir os outros também. A cota para Piracicaba de imediato é de 600. Fiquei frustrado, porque cheguei no Morumbi e já ficaram com 400. Fui falar com a Ivani, já ficou com 50. Fui falar na igreja de Santa Rosa, aquele grupinho, outros 50. Os 600 já estouraram. Então, vou atuar junto à associação, porque a igreja central não vai ficar sem. Não vai ficar. E a igreja, outra vez, está subvencionando. Isto vai chegar nas mãos de vocês. É para apenas a pregação do Evangelho. Vocês vão ver isto. Porque, irmãos, este livro, um verdadeiro best-seller, na primeira arrancada, 25 milhões, ele chegará nas mãos de vocês por R$1,90. É claro que é apenas para a pessoa não jogar fora, para ela ter a participação dela e não jogar lá e deixar guardado, etc., conforme a gente faz quando não paga nada. É claro que está tudo pago pela organização, pela igreja, e você vai dar essa contribuição para valorizar. R$1,90. Senhora Soraya, por favor, cadê a Soraya? Tá? A Soraya não está, mas o marido está, e ambos serão uma só carne. Senhor Mário, então a incumbência é esta: aqueles que quiserem, façam urgente. Eu vou à associação e vamos batalhar lá, porque essa cota foi dada para os pastores. Tiraram mais uma pequena cota para colocar nos céus, para atender de modo geral. Entenderam o problema? E eu vou ter que, imediato, abocanhar essa cota que foi para os céus. Procurem a irmã Soraya, o irmão Mário, e dê o seu nome. E a sugestão é, junto com o cartão de Natal que vai chegar, você coloca um livro que também vai chegar, para poder presentear nesse Natal para alguém que você ama. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Então, faça isso o mais urgente possível, porque senão nós não vamos conseguir, ok? Deus nos abençoe, e com isto em mãos, este pedido, Mário e Soraya me passarão logo aí nesses próximos dias, então nós iremos buscar o material para vocês. Por favor, Mário, Soraya, então faça isso para nós. João, capítulo 9, nos diz. Verso 1 em diante. 9, verso 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aqui já carece a gente entender um pouco. Nos dias de Jesus, e já na crença de Israel antigo, quando uma pessoa ficava doente ou tinha um problema de saúde, era associado a que tinha pecado. Era um pecador. Tinha cometido pecados terríveis. E a enfermidade, o aleijum, a deficiência, a cegueira, não importa. Era fruto consequente de a pessoa ter pecado. É claro que isso era um equívoco. É claro que isso era um engano. É claro, de modo geral, a enfermidade, a doença é consequência do pecado, como o pecado que entrou no universo, não porque a pessoa tenha pecado, necessariamente. Não isto, mas esta era a crença. E essa crença era tão fundamentada que os discípulos de Jesus, vendo um cego, perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele. Aí vocês podem imaginar o drama de consciência que um cego, que um leproso, que um aleijado vivia. Analisava continuamente: o que que eu pequei, o que que foi? Será que é porque eu roubei aquele dia aquela laranja no quintal do vizinho? Aquela laranja? Não, mas não é possível, eu já pedi perdão. Que foi? E vivia naquele drama. E quando ele não concluía que o pecado estava nele, ele imaginava ser os seus pais. E aí vocês imaginam então a dúvida no caráter do pai, a dúvida no caráter da mãe que essa pessoa carregava. Era realmente uma crendice doentia. E os discípulos também eram vítimas dessa crença. Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? A construção grega não expressa exatamente o que a tradução para a Bíblia veio para nós. O que Jesus está dizendo e respondendo é: ninguém pecou, nem ele nem seus pais. Isto aconteceu, e é claro a Bíblia e o Espírito de profecia, que a enfermidade, a doença, a dor, a miséria, o inimigo é o originador disto. Ele é o criador, ele é o que propaga. Mas Deus atua em cima das tragédias que o inimigo é o originador. Deus atua em cima para atos de misericórdia e salvação. Não esqueçamos que o inimigo é o príncipe deste mundo. Ele sequestrou este mundo. É o príncipe dele. É claro que ele foi desbancado quando Jesus morreu na cruz, porque Jesus reconquistou com seu sangue, mas não esqueça, Jesus ainda não tomou a posse definitiva, ele continua sendo o príncipe. E agora Jesus está dando tempo, mesmo tendo resgatado, comprou, é dele, mas está dando tempo para cada um de nós podermos escolher: a que reino eu vou ficar, a que reino eu quero permanecer, ou no desse príncipe das trevas, ou no do Cristo Jesus, o bendito e manso Salvador. Eu agora estou podendo escolher, mas daqui a pouco ele vai voltar outra vez, para poder então exterminar este inimigo, o mal, o pecado, e dar àqueles que o escolheram como Salvador o bendito reino que nos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Bem, irmãos, o que Jesus está dizendo é: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Essa desgraça que veio em cima dele agora é para a glória de Deus. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então aquela desgraça, não pense você que Deus o fez nascer cego para viver. Já era um homem, a Bíblia diz, já era uma pessoa madura, e sofreu todo esse tempo, imaginemos, é uns 38 anos, ele sofreu cego, nasceu para lá naquele tempo, Deus aproveitar o momento ali e ser glorificado nele. Deus não trabalha dessa maneira. As consequências do pecado, com a mão de um inimigo, fizeram com que o sofrimento viesse, e agora Deus atua em cima desse sofrimento para atos de misericórdia e salvação. E atuou naquele momento para a glória de Deus, aproveitou da situação que havia o inimigo criado, de tragédia, de dor, de escuridão, para fazer a luz brilhar e a alegria raiar. Então era para a glória de Deus. Quem pecou? Nem ele, nem seus pais. Isso que ele vive e viveu será agora para a glória de Deus. E Jesus continua dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, enquanto há um tempo para que a obra do Senhor possa ser feita. E ele compara com o dia. No dia o Espírito Santo está conosco, no dia a graça de Jesus está atuando, mas vai chegar momentos de trevas em que o Espírito Santo será recolhido, a graça não mais atuará. E neste momento, irmãos, as terríveis palavras bíblicas se cumprirão: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Apocalipse 22:11, o justo continua na prática da sua justiça, o impuro na sua impureza, o pecador no seu pecado, o mal na sua maldade. Passou o tempo, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Aproveitemos, irmãos, as horas do dia enquanto a porta da graça está aberta e o Espírito Santo trabalhando. E o versículo seguinte nos diz, verso 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Irmãos, enquanto, irmãs Zumira, louvado seja Deus, que enquanto Jesus está atuando, enquanto é dia, enquanto a graça está à disposição, enquanto o Espírito Santo fala a nós, a senhora enxergou e tomou a sua decisão. Porque vem a noite quando não mais tem atuação da graça, não mais tem atuação do Espírito Santo, e as trevas predominarão. Mas Jesus está dizendo: enquanto eu estou convosco. Ele se refere, irmãos, ao contexto presente ali, a pessoa dele com eles, mas não somente aquele momento, o tempo que depois que ele ascendesse ao céu, ele estaria conosco através do Espírito Santo. Não é o que Mateus 28 diz? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Estou presente contínuo através do Espírito Santo. Eu vou, mas enviarei o Consolador. E quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Irmãos, que bênção! Enquanto eu estou, e agora ele está conosco através do Espírito Santo, fazendo a obra de transformação, de regeneração, de perdão. Mas continua o relato dizendo: dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus às vezes usa algumas coisas difíceis para a gente entender, né? Cuspiu no chão, fez lodo. Já começou a criar problema com a liderança religiosa da época, que não permitia que o lodo fosse manuseado ou feito, e nem se untasse os olhos no sábado, e isso era num sábado. Usou saliva, lodo. Ele precisava disso, desse processo? Claro que não. Muito mais que abrir os olhos, era chegar numa sepultura e com a sua palavra falar o que, irmãos? Lázaro, sai para fora. E aquele que esteve morto, apodrecendo por 4 dias, saiu da sepultura. Muito mais simples que isso, irmãos. Era curar aqueles olhos. Mas há um processo. Há um processo. Cuspiu do chão. Fez o lodo da saliva com barro. Colocou nos olhos do cego. E mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Por quê? Abramos a Bíblia em Marcos capítulo 8. Nós vamos encontrar também alguma coisa estranha. E de novo Jesus usando a saliva. De novo Jesus usando a saliva. Marcos 8. 22 em diante. 8:22 nos diz assim: então chegaram a Betsaida, ele trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O que que Jesus fez, irmãos? Trouxeram um cego a ele em outro lugar, Betsaida. Era outro evento. E ele tomou o cego e fez o que com o cego, irmãos? De acordo com o que lemos. O que ele fez? Antes, o que ele fez? Levou-o para fora. Levou-o para fora da aldeia. E quando levou para fora da aldeia, é claro, tirando-o dos olhos das pessoas, para que não visse. O que Jesus fez com ele quando o levou para fora da aldeia? Ele cuspiu. Você não acha que isso é meio anti-higiênico, não? Você não acha que isso é meio ridículo, não? Claro que é. Cuspir nos olhos de uma pessoa é muito nojento. É muito ridículo. É muito estranho. É ou não é, irmãos? Estou sentindo que vocês estão... É ou não é? É. É. E por que Jesus fez algo tão ridículo? Ele nos queria ensinar que muitas coisas que ele pede para nós, que é solução, é vida para nós, é alegria para nós, é alegria, vida, é luz, no primeiro instante, é ridículo, é estranho. Mas quando fazemos, quando nos entregamos e quando permitimos que seja feito em nós, há uma transformação de uma vida desgraçada, de uma vida cega, de uma vida mendiga, para uma vida de luz, de esperança e de alegria. Ele levou o homem para fora e cuspiu nos seus olhos. Meus irmãos, pedir a Bíblia a um homem que vive nesses nossos dias para ser fiel à sua esposa, quando aí fora a fidelidade consiste em fazer escondido e a mulher não descobrir. Não, maridos, não fiquem olhando por cima, não. Há poucos dias eu ouvi um noticiário falando no Rio de uma pesquisa que foi feita. 69% das mulheres já tinham sido infiéis ao marido. É o mundo que nós estamos vivendo? Se das mulheres, onde sempre esperou muito mais pudor, princípio, pela cultura, não diante de Deus, porque Deus é igual, 69% confessaram já ter traído o marido. E dos homens, então? E a estatística masculina, então? Nesses dias, irmãos, que a preocupação não é a moral, não é o princípio, mas é que a mulher, porque com os demais é até uma certa glória e ego, saber que ele é um conquistador, é apenas que ela não descubra este homem permanecer leal, fiel ao voto que ele fez no altar um dia, de fidelidade, de amor, até que a morte o separe. Conservar este voto, meu irmão, minha irmã, e falo para as mulheres também, é estranho, é ridículo nessa sociedade, como era estranho e ridículo cuspir nos olhos. Mas a saliva nos olhos daquele homem que aceitou o estranho ato de Jesus, lhe foi vida, lhe foi alegria, lhe foi salvação, lhe foi ser no coração uma pessoa aceita pela sociedade e pela igreja, porque até a igreja na época rejeitava esses coitados, dizendo que eram miseráveis pecadores. Meus jovens, o que dizer de um rapaz que nesses dias da sensualidade, dos filmes pornográficos, da sujeira da internet, da sujeira da imprensa, da mídia, de modo geral, no campo moral, o que dizer de um jovem que vai puro para o altar? Quero que eu diga, alguns colocam interrogação se ele é macho ou não. Meninas, o que dizer nesses dias liberais, quando tantas moças ao saírem de casa para ir passear, para a praia, estou falando fato real, não estou jogando, a mãe grita atrás: filhinha, você está levando anticoncepcional? O que dizer, Rízia, das colegas de faculdade, da pressão que faz uma menina virgem ter vergonha de dizer que é virgem. Você me disse isso no tempo de sua faculdade. E olha que isso já tem alguns anos. Imagine os nossos filhos hoje, então, o que estão enfrentando. O que dizer? Há uns 30 dias, fui chamado para fazer o sermão da festa de 15 anos da Bruna, do Marcelo, diretor da Santa Rosa, do grupo da Igreja de Santa Rosa. Ali no Santo, nós estávamos ali no Galileu Grill, uma linda festa. Linda festa. E eu ia fazer o sermão, como fiz. Qual é o nome da coordenadora da festa ali, que dirige a festa? Contrataram uma pessoa para poder dirigir a festa, organizar. Como é o nome? Cerimonial. A chefe de cerimonial veio à minha mesa. Pastor, como é que nós vamos fazer? Como é que o senhor pretende fazer? Que eu te confesso que eu estou um tanto perdida, porque esta é uma menina diferente. Ah, é? Aí me interessou. Por que ela é uma menina diferente? Ai, eu faço aqui festas direto, nesse aqui e outro, mas essa é totalmente diferente. Ah, é? Por quê? O senhor quer saber? Eu quero. Semana passada eu fiz de uma, 15 anos. E ela me confessou que já tinha feito um aborto. Há uns 20 dias eu fiz de outra. E ela me disse, nos seus 15 anos, a gente conversando e eu vendo todo o esquema da festa, que o irmão mais velho a leva para o motel, cada um com seu namorado. Não. Não é ele desonrando a irmãzinha, não. Não é isso não, gente, que é isso. Tem moral, tem princípio. Apenas ele, irmão mais velho, vai com a namorada dele e ela com o namorado dela para o motel. E ficam no mesmo quarto para economizar. A chefe de cerimonial me dizendo: essa é uma menina diferente, pastor. Essa é uma menina diferente. Eu respirava fundo. Que orgulho das minhas jovens, das minhas pombinhas, da bênção de Deus, de ouvir das pessoas lá de fora: são diferentes. É diferente, pastor. E ela disse: essa aqui, pastor, nós vamos ter que entrar com a Bíblia, ela já falou. E aí, é para o senhor, então, perguntar para ela: Bruna, o que você quer dar para Jesus nesses seus 15 anos? E fui fazer o que ela também nunca tinha feito, que era diferente. E ela frisava isso: é menina diferente. Então eu perguntei: Bruna, o que você quer dar para Jesus nesses seus 15 anos? E ela se levanta, vai ali, pega 15 botões de rosas e vem e coloca-os em cima da Bíblia que estava aberta. Em cima da Bíblia aberta, ela coloca 15 botões de rosa. Ou seja, os seus 15 anos de vida, ela os presenteava a Jesus. Que símbolo! O povo aplaudia. Eu segurava para as lágrimas não rolar, naquele gesto espontâneo de uma menina que para a chefe do cerimonial era uma menina, Rízia, era uma menina diferente para a glória do Senhor. Meninas, o que eu vou dizer de uma jovem que nesses dias atuais vem virgem para o altar do casamento? O que eu vou dizer? Eu vou dizer, meu irmão, eu vou dizer, menina, que é ridículo. Como foi ridículo? Cuspir nos olhos do cego. Mas aquele ridículo de Jesus, o que foi para o cego, irmãos? Alegria, felicidade, futuro. Meninas, é assim também. Pode ser ridículo aos olhos de uma sociedade podre que está nos seus últimos dias da história deste velho mundo. Mas aos olhos de Jesus, é a saliva que te vai fazer enxergar, que te vai trazer estabilidade, confiança no casamento, no matrimônio, que vai trazer honra e bênçãos. Atravesse o ridículo, porque o ridículo, na obediência da palavra de Deus com Jesus, ainda que no momento seja, mas o amanhã vai revelar vitória, alegria e luz. O que dizer de uma pessoa deixar o emprego para guardar o sábado? Ridículo! E o pão, e a família, e o salário? Ridículo! Nojento! Algumas famílias, sogras, abominam tais genros. Mas naquela hora da vergonha, do horror, quando o chefe olha, mas é fanatismo, vai lá pedir para o seu pastor uma carta, vem fazer prova, vem trabalhar, o seu pastor dá uma carta com coisa que é problema de pastor, é a sua consciência. Isso te torna ridículo. Você é um fanático, você é um radical. Não é assim religião. É cuspir nos olhos. É cuspir nos olhos. E às vezes, para fazer isso, Jesus tem de tirar fora da cidade, tem de tirar fora dos olhos das pessoas, tem de fazer uma obra no coração a coração. E quando esta obra é feita no coração, o ridículo, daí a pouco, deixa de ser ridículo e se revela na maior bênção dos céus. Porque é sempre seguro, em qualquer tempo, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias, ouvir e obedecer a palavra do Senhor, ainda que naquele momento isso pareça ridículo, radical e cego. Mas só temos segurança em qualquer tempo, em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias, ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor, nos colocando nas suas mãos. Fala, Senhor, faça em mim a tua vontade. E ele fará, às vezes, cuspindo. É o depois que manda. É o depois que rege. É o que vem depois. A história não termina, Amanda, na hora que ele cuspiu. Não. A história apenas começou. O final vem depois. Meus queridos, o tempo passou. E eu vou parar. Vocês perceberam que o sermão que eu comecei? Vamos parar aí. Que judiação. Vocês não querem saber quanto que aquele jovem foi atormentado depois? Leia a leitura em casa, de João capítulo 9. Leia em casa. O quanto foi interrogado, o quanto foi judiado, o quanto foi massacrado. Chegou ao ponto de ser expulso da igreja, da sinagoga. E eles diziam: quem te curou é um pecador. E ele respondeu: se é um pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era. E agora eu. E agora eu vejo. É o seu testemunho, meu irmão. É o seu coração que vai falar. É a sua vida que vai falar. é o seu futuro que vai falar, é a sua felicidade, menina, no lar construído em cima do altar, é a sua felicidade, jovem, em ter mantido puro até o casamento, é a sua felicidade, marido, mulher, de preservar a santidade do leito matrimonial. É a sua felicidade, meu irmão, meu jovem, minha jovem, em guardar o santo sábado conforme a Bíblia nos pede, independente de ser caracterizado como ridículo, como fanático, como radical. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, desde que o mundo é mundo, nunca se viu que alguém curasse um cego de nascença. O que, que você disse que ele é, depois que você foi curado? Eu digo que ele é um profeta enviado de Deus. Sai daqui! Expulso! Vocês querem ser seguidor dele também? Nós somos de Moisés. Que barbaridade. Se for seguidor de Moisés, abraçava quem Moisés falou que viria, né? E expulsaram-no da sinagoga. Ele não tinha visto Jesus, não. Leio em casa. E agora Jesus vem numa oportunidade, depois, bem depois, e se aparece a ele. Bom dia, jovem. Bom dia. E há uma entrevista. E Jesus pergunta se ele cria. Ele que já via Jesus como um profeta, como um enviado de Deus. A Bíblia diz: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: você já viu. Ah, quando falou já viu, ele entendeu. Foi lá atrás, quando lhe cuspiu nos olhos, quando fez o ridículo nos olhos dele: você já viu. Ele se ajoelha: Senhor, e o adora. Agora não mais como um profeta, nem como um enviado de Deus, mas o adora como ao próprio Deus. O ridículo lhe traz alegria, lhe traz esperança, lhe traz futuro, lhe traz salvação. Deus nos abençoe. Que esse Jesus, ao nos trazer qualquer coisa diante de nós, ainda que seja ridículo, ainda que seja espinhoso, olhemos e deixemos ele fazer, porque a história não vai começar apenas no ridículo, não. Ela começa ali, mas ela continua. Ela tem um depois. E o depois é o que importa. O Senhor nos abençoe. Vamos em frente. Amém. Despede-nos, Senhor, deste culto com a tua paz. Que saiamos daqui dispostos, bom Pai, a, se necessário for, passarmos pelos ridículos que às vezes nos marcam neste mundo. Mas se é para te obedecer, bom Pai, que o Senhor nos dê forças para vencermos. E depois alcançarmos a libertação, a alegria e a luz que advém para aqueles que enfrentam os ridículos em teu nome. Amém. Por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.